abraço. Eu, você, em qualquer lugar, dizendo onde você for, eu vou. O grande mal que eu fiz foi a mim mesmo.